comigo a partir do versículo 12. Marcos 11, 12. Marcos 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve o quê? Mais alto. Fome. Versículo 13: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14: então ele lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Versículo 15 diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Ele derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seus ensinamentos. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Ó, percebe uma coisa: Jesus, lá no início, quando a gente começou a ler o versículo 12, Jesus estava andando e de repente ele parou porque ele tinha o quê? Fome. Mas ele não encontrou o que comer. E a vida está seguindo. Jesus entrou no templo com fome. Imagina Jesus com raiva e com fome. A situação estava saindo. De repente ele entra na igreja, ele olha e vê aquele povo tudo fazendo da igreja, ao invés de ser uma casa de oração, onde as pessoas buscariam a resposta de Deus. De repente Jesus vê as pessoas olhando, as meninas dentro da igreja, olhando para outra, aqui, gente, fala, com essa parceria aqui, estou vendendo, fazendo negocinho, tu quer? Você vê esse relógio aqui e tal. As pessoas começaram a negociar dentro da igreja, vender umas para as outras. Eu te falo, olha que camisa linda, menina, R$19,90, quer comprar agora? Imagina que camisa que é, R$19,90. As pessoas começaram a fazer comércio, simplesmente negociando umas com as outras. E Jesus ficou irado, porque aquele não era o lugar disso. Aquele era um lugar onde as pessoas deveriam ir para um novo começo, um novo tempo, para buscar a Deus, para orar. Mas Jesus chega lá, imagina, irmão, Jesus com fome, procurando algo para comer, passou o dia inteiro, não encontrou nada. De repente ele chega em Jerusalém com fome ainda, entra na igreja e nessa bagunça, imagina, aturar Jesus. Sorte que Jesus era muito bonzinho, né? Ele era cheio de graça, cheio de amor. Mas se coloca você no lugar de Jesus, o que você não faria? Você já ficou com fome? Alguém aqui já teve fome? Eu olho para um monte de gente que está com cara de fome, mal começou o culto. Já está com cara de fome. Eu olho para você, eu vejo assim uma coxinha gritando, coxinha. Eu olho para você assim, pizza. Opa. Você imagina, a gente quando fica com fome, a gente fica como? Irado, a gente fica indignado, a gente quer resolver tudo logo. Há quem diga aí, esses homens de finanças aí, eles que falam as dicas sobre finanças, diz que você nunca deve ir para o supermercado com fome. Porque tem gente que com a barriga cheia, já dá trabalho, imagina com fome no supermercado. Né? Você vai, pior que você dá prejuízo até para o supermercado. Você vai andando com o carrinho, vai comendo e comprando. Quem riu é porque faz exatamente isso. E quem não riu, ficou com vontade de rir, e riu depois, é porque faz também. Ou já fez um dia, né, mano? Aí puxa a caixinha de bis, vai comendo, bis é pequenininho, pastor. Jesus dentro, revoltado. Aí a Bíblia continua, Jesus não parou. Aí Jesus sai, volta lá, onde é que eu parei? Ao cair da tarde, Jesus sai da cidade. Versículo 20. Jesus, já está de manhã, Jesus está com fome ainda. Alguém está pedindo para esse homem. Ah, a Bíblia diz, ó, de manhã, ao passarem pela figueira, eles viram a figueira e viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Aquela mesma figueira que Jesus passou porque estava com fome e foi atrás dela, de repente eles passaram e falaram: Jesus, o negócio está seco. Você imagina, se põe no lugar deles. De repente você está andando com Jesus, passando pelo mesmo caminho, já virou de manhã, já passou o dia seguinte. De repente está passando, você olha aquele negócio seco desde a raiz. Jesus liberou uma palavra sobre aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. Mas por que, que não tinha fruto se tinha folhas? Se tinha folhas, logo deveria ter frutos. E por que, que não tem fruto se tem folhas? Porque vive de aparência. A impressão que dá é que Jesus está tentando, Jesus vai mostrar para os discípulos o que ele vai fazer logo lá na frente. Primeiro ele leva os discípulos e ensina para eles algo. Quando eu lhe der uma palavra, a minha palavra vale mais do que tudo. Então Jesus libera uma palavra sobre aquela figueira e ele declara que aquela figueira deve secar, porque se ela tem folhas, ela deveria ter fruto. E logo depois ele vai entrando na igreja e vendo aquele templo muito bonito, várias pessoas, mas que estavam igual aquela figueira. Tem aparência, mas não tem fruto. Tem aparência, mas não tem a essência. Aí lascou tudo, irmão. Quando tem aparência, mas não tem verdade. Parece ser bom, mas não é verdadeiro, não é puro. E esse princípio, Deus, ele se manifesta a nós hoje através dos princípios. Deus se revela ao teu povo, ao seu povo hoje, através dos princípios. E esses princípios são princípios antigos. Lembra quando Deus levantou Davi e ninguém acreditava em Davi? E Deus olhou e disse: eu escolhi a Davi, porque os homens escolhem pela aparência. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus vê a essência. Então são princípios que vão nortear a nossa vida. Era isso que Jesus estava tentando ensinar aqueles discípulos. O que, que adianta ter folhas se não tem frutos? Parece, mas não é. Mas não é sobre isso que eu quero dizer hoje. Eu vou passar por isso para chegar onde eu quero. Eu tenho convicção, eu tenho expectativa que Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. 30 amém, um monte de gente passando na cabeça. Não vou repetir. Nós viemos por esse lugar com uma convicção e uma expectativa. Estamos aqui porque Deus precisava de um lugar maior para operar coisas grandes através de nós. Amém. Você crê também nisso? Amém. Você crê que simplesmente, Deus é grande, Deus é grande. Deus é grande, mas Ele é um Deus de grandes coisas. Amém. Que faz e opera grandes coisas. Existe uma expectativa no coração de Deus de grandes coisas. É. E a gente precisa ter enraizado isso dentro de nós. Ter enraizado essa certeza dentro de nós. Se você parar para analisar, a história não termina aqui. Jesus continua andando. Os discípulos olham para aquela figueira e a figueira se seca. Está completamente seca. Ele deve ter ficado desesperado a ponto de um chegar para ele e dizer: a Bíblia conta aqui, ó, versículo. Que versículo nós paramos aí, meu filho? Bota na tela aí. 20. De manhã passaram e viram a figueira seca desde a raiz. Do versículo 21 diz assim. Vai, 21. Então Jesus começou a ensinar-lhes. Ai, Jesus, vai dar certo. Marcos 11, 21. Vai que você consegue, filho. Nós treinamos hoje de manhã. Deu tão certo de manhã. Parece o papai, gente. Vai dar certo no Fantástico, que vai dar aqui. Dá certo no Jornal da Globo. Dá certo com a Lívia de Vida. Isso, Jesus, obrigado. Diga obrigado, irmãos. Obrigado, irmão. No versículo 21, a Bíblia diz que Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, você vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus. Aí Jesus vai ensinar um princípio maravilhoso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Princípios para que a gente possa manifestar a vida de Deus através das nossas orações. Querido, chegou a hora de a gente levar a nossa vida de oração a sério. Amém. 10 amém. Então vou repetir. Hoje Deus te trouxe aqui para romper na tua vida um nível de oração como você nunca fez antes, como você nunca viveu antes. Você vai sair daqui hoje, as suas orações serão ouvidas por Deus, respondidas por Deus, e um milagre vai vir sobre a tua vida. Glória, porque você Deus vai aprender os princípios para que a gente possa manifestar a vida de Deus através das nossas orações. Eu, quando casei com a Maria, já falei isso aqui na igreja. Uma coisa que eu falei para ela, eu falei isso: olha, Maria, Principalmente você, eu não sou dessas pessoas que ficam em casa às vezes à toa. Eu gosto de fazer as coisas com propósito. Eu gosto de fazer as coisas com propósito, de propósito, não tem nada contra. O irmão faz isso, a irmã gosta de fazer isso. Glória a Deus, mas eu gosto de fazer as coisas com propósito e de propósito. Eu, todas as vezes que você tiver um propósito, nós vamos orar juntos, porque existe um poder incrível na oração e concordância. E aí todas as vezes ela já sabe, esses dias a gente está vivendo uma batalha muito grande, que a Maria tem ficado muito enjoada por conta dessa gravidez, dessa segunda gravidez. Então, já uma dor terrível, a ponto de não querer sair de casa, uma coisa quase uma depressão pré-parto. Porque existe a depressão pré-parto, pouca gente sabe disso. Tem uma depressão que é antes, uma depressão que é durante, uma depressão que é depois. Tem muitas mulheres que têm depressão pré-parto, não sabe o que tem. E eu falei isso para ela, falei, Maria, em nome de Deus, o que é isso? Ela foi, leu no Google, viu que tinha, falou, meu Deus do céu, eu falei, não, está amarrado, vão tomar banho comigo. Sou casada, você que não é, espera a tua hora. Mas peguei minha esposa, esperei, tal, chuveiro grande, aí cheguei no chuveiro, abracei a Maria. Detalhes eu guardo por dia de casais, peito. Peguei ela, botei a cabeça dela no meu peito. Comecei a orar por ela. Falei, isso é espiritual. Eu sei que tem, existe uma batalha. Eu sei que existe alguma coisa. Isso não é só uma coisa emocional, não. Porque realmente a mulher fica destacando. Isso é espiritual. Eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Daqui a pouco, quando eu vi a Maria, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, já tinha desligado o chuveiro. Sai de uma hora. Quando eu olhei, quando eu parei, os de olho fechado, orando, desligar todo mundo, Rogério. Acabando aí, quando uma hora já foi ajoelhou no chão, já estava se derramando, eu e ela. De repente, quando eu acabei, eu derramei, glória a Deus. Quando eu olhei, ela era outra pessoa. Completamente transformada. Ela era, amor, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Tão gostoso quando a gente é casado, a gente pode desenvolver esse nível, né? E Deus vai fazer isso com o teu casamento também no nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E ela saiu dali como se nada tivesse acontecido. Incrível. Eu olhava para a Mariana e olhei para ela e falei, gente, existe um poder, existe uma expectativa no coração de Deus em relação a nós, para que a gente possa manifestar a vida de Deus através das nossas orações. Glória a Deus. Sermos ousados e intrépidos, ok, glória a Deus. Que você tem pastores bem alegres, bem animados, bem felizes, gente de fé, gente de coragem. Ok, glória a Deus, eu sei, eu entendo isso, eu posso para ser assim, eu quero ser assim, e os pastores aqui também querem ser cada vez mais assim. Mas Deus não tem isso somente para nós. Deus quer ver a igreja se levantando com ousadia, com coragem, com intrepidez, com alegria, para viver a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Em Mateus capítulo 11, versículo 22, Jesus vai começar a ensinar esses princípios para os seus discípulos. No versículo 22 ele diz assim, respondeu Jesus aos discípulos, tenham fé em Deus. Aí o 23 ele diz, vamos ler junto comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Vem lá. Segura, segura, segura, segura. Assim, fala com ousadia, meu irmão. Você não se abandonar na tua, não. Fala pra ele assim, fala com ousadia. Fala com intrepidez, não bota essa boca murcha pra fora, não. Vou ficar com a boca murcha. Eu não faço, não. Deixa de ser boca murcha. Vamos ler comigo, vai. Endurece essa boca e vamos lá. Um, dois, três e eu era seguro. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. E não duvidar de seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Vai! Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus veio resgatar o reino de Deus para a terra. Reino caído pelo pecado, entregue ao homem nas mãos do diabo. Jesus veio resgatar isso. Então Jesus agora vai resgatar uma nova maneira de falar com Deus, uma nova maneira de pedir, uma nova maneira de entrar com ousadia, com coragem nas suas orações. E aí Jesus vai estabelecer três princípios. O primeiro princípio, ele diz assim: tende fé em Deus. A fé de Deus, do tipo de Deus, a maneira como Deus crê, você precisa crer. Então ele determina que nós, se nós quisermos manifestar, se a gente quiser manifestar a glória de Deus e a vida de Deus nas nossas orações, a primeira coisa que a gente precisa fazer é manifestar a fé do tipo de Deus. Está entendendo mais ou menos ou posso continuar? Amém? Se a gente quiser entrar no nível de fé e caminhar como Jesus andou na terra, nós precisamos manifestar a fé do tipo de Deus. Que fé é essa, pastor? Em Romanos capítulo 4, versículo 17, conta a história de Abraão, nosso pai da fé. E a história começa, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, explicando o nível de fé que Abraão caminhou. No versículo 17 ele diz assim, bota para mim, Romanos 4, 17. Romanos, acho que o pessoal esqueceu de deixar os versículos aí em cima. Romanos 4, 17. Como está escrito? Vamos ler junto comigo. Vai, 1, 2, 3 e. Como está escrito? Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, é o nosso Deus. Em ele deu. O Deus que dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem, homens e justiça. Ele é o nosso pai da fé. Volta lá, volta lá, volta lá. Está falando de Abraão. Como está escrito? Eu constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Essa é a fé do tipo de Deus. É a fé que olha para esse banco que está do seu lado, e olha para o banco que está do seu lado, vê se tem algum espaço lá. Hoje, né, glória a Deus, pouco espaço lá. Mas é fé que crê, que olha para o lado e diz assim: Deus, eu creio que eu e minha família vamos sentar aqui e vamos te servir. Para a glória de Deus. Eu posso não estar vendo nada, eu posso não estar sentindo nada, eu posso não estar te sentindo nada. Mas pela fé eu já declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família, eu vou ver minha família batizada lá na frente, como você viu semana passada. Se nós quisermos desenvolver, se é o desejo da nossa vida, e é isso que Deus quer de nós, depende do que você quer. O desejo de Deus é esse. Se você quiser desenvolver uma vida de oração, como Jesus nos ensinou, e manifestar a vida de Deus e a glória de Deus, por onde você passar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é manifestar a fé do tipo de Deus. A fé que olha, você pode olhar para a sua família, para os seus parentes, para o seu trabalho. Lá no teu trabalho você pode olhar para aquela pessoa do teu trabalho que você tem orado. Pastor, as Bíblias, nós temos 5 mil Bíblias guardadas aqui atrás. Cadê os diáconos da igreja? Fiquem em pé os diáconos da igreja, só os diáconos. Por favor, aqui à frente, aqui todos os diáconos da igreja, rapidinho, correndo. Só os homens, só os homens. A mulher não, a mulher pode ficar sentada. Só os homens, forte, marombeiro. Vem cá, aí ó, só diácono marombeiro. Olha só, ali atrás do galpão, ali atrás do galpão, tem 5 mil Bíblias. Não precisa trazer todas. Estão nas caixas. Eu queria que vocês fossem lá para mim, por favor, está aqui atrás do galpão, e trouxessem as caixas e deixassem lá na frente. Lá, deixa no balcão para mim. No final da reunião você vai levar a Bíblia para casa. Mas não é para você essa Bíblia, não. Estou vergonha, eu quero comprar uma. Essa Bíblia é para que nós ganhamos 5 mil Bíblias. Essa Bíblia é para você manifestar a glória de Deus por onde você passar. Essa Bíblia, você vai pegar uma Bíblia, cada uma pega uma. Você vai levar para o teu trabalho, para a tua família, seja como for, você vai orar com alguém. Você vai levar essa Bíblia para casa hoje e vai dizer assim: Deus, me mostra quem é a pessoa que eu vou dar essa Bíblia. E dia 31 de dezembro, no nome de Jesus, você vai estar sentado nesse banco, virando o ano com a gente, com essa pessoa com a Bíblia na mão, declarando a salvação dos teus amigos, da tua família. família, da tua casa. Se você crê nisso, levanta sua mão, diga amém, eu creio. Vai acontecer pela fé. Amém? Então é um presente que você vai dar para alguém, você vai dizer, olha, essa Bíblia eu orei por ela, né? Eu orei por você que eu vou dar essa Bíblia. E a partir de hoje eu quero te ajudar, quero te ensinar, para você aprender muito sobre a Bíblia. Vai ser bom para a pessoa que vai ganhar ela, vai ser bom para você, que você começa a estudar a Bíblia a partir de hoje. É, né? Quem vai levar a Bíblia para casa, levante a mão e diga amém. Amém. Você imaginou, dia 31 de dezembro, o que Deus vai fazer aqui nesse lugar? Imaginou a festa que vai ser? O povo lá fora soltando fogo com o Réveillon e a gente declarando salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter a fé do tipo de Deus. A fé que chama a existência as coisas que não são. A fé que caminha apesar das circunstâncias. Querido, a gente precisa entender que tudo muda. Toda circunstância muda quando ela encontra em nós uma fé firmada em Deus. A gente hoje vive num mundo muito bipolar, muito maluco, muito doido. Você quer dizer uma coisa? Todo mundo que você conhece, pode até não ser da igreja, mas se você chegar e falar assim, que cara, você precisa acreditar um pouco mais, aí a pessoa fala, eu tenho fé. Inclusive eu tenho um boné da fé, tenho a camisa da fé, tenho um relógio da fé, eu tenho um chapéu da fé, tenho um sapato da fé. Não tem nada contra, inclusive quem enviou isso foi meu cunhado, eu não falo disso. As pessoas estão confusas em relação à fé que elas têm, tem aquela fé em si próprio. Não, eu acredito em mim. Olha, eu acredito em mim. Pastor, eu falo para você, vai dar certo porque eu acredito no que eu faço. É? Então acredita em você mesmo. Firma seus olhos em você. Firma suas estacas naquilo que você sabe e naquilo que você pode fazer. O dia que você estiver passando mal, o dia que você tiver uma diarreia braba, eu vou lembrar você, acredita em você, Maré. Levanta da cadeira agora. O dia que você tiver um piriri brabo, o dia que você tiver uma gripe braba, o dia que o médico te der um laudo, eu quero ver você acreditar em você. Sabe qual é o segredo da vida do homem? É o homem que se joga aos pés de Jesus e acredita nele. A nossa fé não está firmada na gente, a nossa fé está firmada nele. A fé em Deus. Jesus diz assim: tende fé em Deus. Você acredita que não, pastor? Eu, minha fé não é no meu conhecimento, na minha sabedoria, no que eu sei fazer. Minha fé está no meu dinheiro. Eu tenho pena de gente que só tem dinheiro. Eu tenho pena de gente que a única coisa que tem na vida é dinheiro. É tão pobre. Não consegue ter mais nada. Dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra paz, dinheiro não compra gozo, dinheiro não compra esperança, dinheiro não traz fé. Mas dinheiro me dá carro, dinheiro me dá casa. O carro bate, a casa quebra. O negócio, a porta fecha. A porta, sabe o que é com você? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! É bom ter dinheiro com Deus, amém ou não amém? Amém! Eu profetizo que você vai ser uma pessoa próspera, mas apaixonada por Jesus. Amém. Apaixonada por Deus. A gente vive nesse tempo onde a fé está banalizada. Ah, inclusive eu esqueci de dar um aviso. Primeiro ali aquela irmã abençoada ali, ó. Como é que ela chama ela pra mim? Como é que você chama ali? Edilene está aqui agora a partir de hoje, né? De hoje não, do, semana passada, fazendo ali a linguagem. Como é que chama esse negócio aí? Linguagem. Linguagem de linguagem. Ela está ali servindo ao Senhor com a gente, em amor. Vamos aplaudir essa irmã maravilhosa. Você que conhece alguém, pode trazer, amém? Traga seus amigos, seus parentes, seus familiares. Ela vai estar sempre, a gente vai arrumar um lugarzinho melhor para ela em breve. Ver um cantinho, para poder servir a Deus aqui, tá? Tá traduzindo direitinho aí, filho? Tudo certinho? Assim é assim mesmo, né? Ok, ok, ok. Então a gente está vivendo esse tempo meu, onde a fé é banalizada. Irmão, você tem que ter fé em Deus, eu não tenho. Eu fico desesperado quando alguém me convida às vezes. Pastor, eu queria que o senhor fosse lá orar. Minha parente, meu né, um parente meu, um amigo meu que está no hospital, está hospitalizado, agora está ruim, como é que o senhor consegue me acreditar? Não, mas ele deixou você ir. Eu falei, amém, eu vou, eu chego lá. Aí você chega lá, você chega para a pessoa, olha, tudo bem, vim aqui orar por você, eu vou ler uma palavra de Deus para o teu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Então você nunca pode levar para alguém uma palavra que não seja a palavra de Deus. Suas palavras são vazias, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você chega lá e você libera uma palavra, olha, eu quero orar por você, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida, e depois que eu liberar uma palavra de Deus para você, eu tenho certeza que a fé vai brotar no teu coração. E quando a fé brotar, aí a pessoa te para e fala, não, pastor, tem fé. Aí você pensa, eu não estou fazendo ninguém, não. Eu vou pensar, por que você me chamou para vir aqui? Por que pediu para eu estar aqui? Chega a hora da gente sair desse nível de eu tenho fé e começar a desenvolver a nossa fé. Você pode cutucar quem está do seu lado e dizer assim, prepara para viver o nível de fé que você nunca viveu antes. Fé em Deus. Fé firmada em Deus. Fé solidificada em Deus. Minha fé está em Deus. Não naquilo que o homem pode fazer, não naquilo que eu sei fazer, a minha fé está em Deus. Segundo princípio que Jesus estabelece aqui nessa passagem, ele diz assim, no versículo 20, bota para mim, deixa aí, Marcos 11, 23. Vamos ler junto comigo bem alto, vai. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que acontecerá o que diz, assim será feito. Irmão, sabe que eu acredito nisso? Eu só acredito nisso porque foi Jesus que disse. E não só disse, como ele disse assim, a segurança dessas palavras que eu vou liberar agora sou eu. Ele diz assim, eu lhes asseguro, você pode estar seguro do que eu estou dizendo, o que está falando sou eu, não é um apóstolo, não é um pastor, não é um pregador, não é um evangelista, não é um macumbeiro, não é um pai de santo, não é um padre, não é nada, não é Maria, não, quem está dizendo é Jesus. Ele disse assim, a segurança dessas palavras sou eu sou a garantia dessas palavras, se você crê no que você diz, então vai acontecer. Aleluia. Jesus disse, a segurança sou eu. Não importa o que você vai ouvir, pastor, mas eu estudei poucas, eu estudei, sabe? Eu estudei a fundo essas palavras. Não quer dizer bem o que está dito, não. Irmão, eu só acredito também no que está escrito ali. Jesus disse, eu lhes asseguro. Aí eu, Jesus, deixa eu ver. Meu Deus, cala a boca. Tá vendo como é que a gente só quer as coisas que vê? É lógico que Jesus está aqui desde que começou essa reunião. Né? Só porque eu brinquei que Jesus está aqui por causa de alguns, a pessoa, é verdade, está acontecendo coisas. Tá aqui, né? Jesus está aqui desde a hora que você pisou ali dentro. Ele está aqui para falar com você, ele já está falando para você. E ele quer nos ensinar isso. O segundo princípio é, nós precisamos acreditar naquilo que oramos. Você precisa, a partir de hoje, sair daqui com a decisão. Eu vou acreditar naquilo que eu oro. Porque a maioria de nós oramos simplesmente por orar. Ora por orar. Irmão, vamos orar. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Tem gente, vem cá, Gabriel, vem cá, Lutufo, vem cá, fala. Vem cá, sabe aqui. Irmão, vamos orar. Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. Eu preciso do microfone de americano, filho. Aqui, ó. Precisava dele aqui agora para mexer. Vem aqui lá direito, lá de esquerda aqui, ó. Aí dá a mão para a pessoa que está só. Vamos orar. O Deus de poder está. Pessoal atrás, está ouvindo bem? Amém? Beleza? Todo mundo ouvindo? Nós compramos umas caixas para botar aí atrás. Vai melhorar o som, viu? Vai diminuir um pouco aqui e aumentar lá, beleza? Aleluia. Vai dar tudo certo. Se vocês não tiverem ouvido, vocês falam que eu falo mais alto. Aí, ó, vamos orar, vamos orar. Aí, ó, ora aí, meu irmão, que tá no seu lado agora. O poder de Deus vai se manifestar. Aí a pessoa vira e fala, vai aqui. Então, olha, nós não combinamos não, mas, ó, vê se não é assim, ó. Eita, Deus. Não, não, não corri não, filho, você tá certo. Pessoa não acredita no que está orando. Ela não acredita no que está fazendo. Ela está só esperando o pastor começar uma música depois da oração. Ou então dar uma direção depois da oração. Querido, Jesus está ensinando para os discípulos que existe um poder incrível na nossa oração. E ele está dizendo para você e para mim hoje, obrigado. Está dizendo que nós precisamos começar a acreditar naquilo que a gente ora. Porque aquilo que a gente ora, no nome de Jesus, vai começar a se manifestar. Vai começar a acontecer milagre, vai começar a acontecer coisas extraordinárias, vão começar a acontecer. Aleluia! Isso, você precisa acreditar naquilo que a gente fala. Você precisa acreditar. Não passa, não faz isso não, mas acho que eu não sei, mas isso deve ser até pecado. A pessoa fica jogando fora esse momento tão importante, né? Aí você quando dá uma olhadinha assim, ó, dá uma beiradinha lá, dá uma beiradinha, né, faz um pouquinho, aí vê se terminou, não terminou a oração e continua, não terminou. Enganando, enganando nos homens mesmo, é assim que fala? Deus querendo fazer, Deus olhando para você, esperando no ouvido de você uma palavra liberada sobre, sabe, sobre a tua própria vida ou sobre a vida de alguém. Deus está olhando para o céu dizendo assim, só estou esperando ele liberar, libera, libera, fala, fala. Deus está olhando para a terra dizendo, fala. Pastor, mas como assim? Sabe o que eu lembro quando eu vejo isso aqui? Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Ezequiel 37 ali. Deus me leva lá para Ezequiel 37. Deus pega o profeta, joga ele no meio de um vale de ossos secos, onde não havia mais vida, onde não havia mais nada, não havia mais sangue, não havia mais corpo, não havia mais nada, tecido, era só um vale de ossos secos. Deus pega um profeta e joga ele no meio do vale. Sabe por quê? Lugar de profeta não é no meio, né, simplesmente do jardim. Deus quer os profetas também no meio dos vales. Eu tô com a telezinha, diga para esse Deus, precisa de você no meio do vale, meu irmão. Deus vai te levar para muitos vales da vida hoje. Eu profetizo que Deus vai te levar essa semana para muito vale. Sabe para quê? Não é para você viver no vale, mas é para você profetizar sobre o vale. Fala que o que você fala acontece. gente, a caminhada às vezes é tão diferente, tão estranha, tão esquisita. Como o pastor Márcio disse semana passada, que a gente às vezes esquece o que tem que lembrar e lembra só o que tem que esquecer. A gente nunca deveria esquecer do poder que está disponível sobre nós. A gente nunca deveria esquecer a dinamite que está disponível para mim e para você. Deus liberou sobre eu e você uma dinamite, uma bomba atômica. Pena que pouca gente acredita nisso, senão os hospitais estavam tudo vazios. Três é verdade. Você quer ver uma coisa? Há poucas semanas atrás, mais uma vez, isso é a coisa mais normal que tem, mas eu fui convidado para ir no hospital orar para uma irmã da igreja. Eu fui orar para essa irmã da igreja. Eu orar com ela com muito prazer. Agora eu fico triste, não é o caso dessa irmã, porque eles, o coração de fé deles estava muito lindo, muito forte, muito firmado. Mas quantas vezes eu já fui em hospitais orar por pessoas? E a impressão que dá é que as pessoas olham para o pastor assim: ai, pastor, tomara que hoje dê sorte. Mas tomara que hoje essa oração venha assim diferente, um giro, alguma coisa, um talento, alguma coisa aconteça. Como se a gente caminhasse com sorte, irmão. Não precisa trabalhar com sorte, não, irmão. Trabalha com convicção. Eu não trabalho com sorte, trabalho com convicção e com plantio. As pessoas olham para mim, às vezes elas acham que eu sou um cara de sorte. Por exemplo, eu casei com a Mariana Valadão. Aí eles falam isso para mim. Um monte de gente ficou quieta olhando pra mim, só deu uma coçadinha na boca assim de lá, porque fez, já pensou isso de mim. Aí você, você casou bem demais, rapaz. Tu sai da Trindade, 000. Vai pra Belo Horizonte, o que é muita sorte? Não, não existe sorte. Existe a lei da semeadura, quem planta, colhe. Enquanto vários amigos meus estavam tudo pra praia, curtindo a vida, fazendo bagunça, zoando tudo, eu ia de terno e gravata ensaiar na igreja, buscar a Deus, ir pra vigília. Olha o silêncio agora. Esse é um monte de gente que me conhece. Sempre, com o maior prazer da minha vida. Não é, Lívia? Tem muita gente que me conhece aqui desde pequeno. Então não existe sorte nas coisas de Deus. Existem leis, existem princípios. Se a gente colocar em prática, vai acontecer. São princípios. Eu não dei sorte. Eu não vou no hospital orar para uma pessoa e contando com a sorte. Eu vou no hospital baseado na palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz que em nome dele nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam sarados. Glória a Deus. Santidade, rapaz, agora não pode ser por isso, sabe por quê? Senão a glória é do homem, e não é para que a glória seja do homem, mas para que a glória seja dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Marcos capítulo 16, Jesus antes de ir embora, olha as palavras que ele libera sobre eu e você. Marcos capítulo 16, no versículo 15 em diante, todo mundo sabe, vamos ler junto comigo, vai. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Vai. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em teu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se perderão. Só para os apóstolos, para os pastores, irmão, isso é a realidade da, nova, da nossa nova criação. Isso é uma realidade para todos aqueles que creem. Isso é uma realidade para todos aqueles. Esses sinais seguirão aos que creem. Tem alguém que crê aqui? A gente precisa aprender a acreditar mais naquilo que a gente ora. Eu queria que você perguntasse nesse momento. Vira para uma pessoa que está de perto de você agora, olha para essa pessoa e diga comigo assim: meu irmão. Meu irmão. Sacode ele e diga assim: meu irmão. Fale ao monte. Fale. Diga o seu problema. Diga. O seu problema tem um nome. Diga. A sua dificuldade tem um nome. A sua dor tem nome. Essa montanha tem um nome. Então diga a montanha. E em nome de Jesus, exerça a tua autoridade. Ele já deu sobre a sua vida. Amém? Expulsa esse espírito maligno de depressão, de dor, de morte, de enfermidade, de separação. Declara isso com sabedoria. Não adianta, sabe qual é o problema? Eu estava falando hoje de manhã. O problema é a falta de sabedoria. Aí vai a irmã para casa. Hoje o Satanás está ferrado comigo. A irmã vai para casa. Hoje, ainda mais que a Argentina perdeu, eu estou com autoridade. Aí a gente chega em casa, abre a porta, vê o marido, não é crente, não, aí de repente está lá, torceu muito para a Alemanha, chacou na cerveja, e ó, falando da sua, tá, é, mulher, como é que foi com a draga de culto lá? Aí a mulher sem sabedoria fala, Satanás, te conheço, eu sei que eu vou sentar aí, mas ó, a partir de hoje eu não vou sentar não, o pastor falou que é para, sai dessa cabeça agora, sai dessa lente capeta. Aí falta sabedoria. Falta tudo, errou tudo. Sabe o que a gente tem que fazer? Aprender com Jesus. Jesus disse assim: olha, eu vou ensinar vocês a orar. E a primeira coisa que ele faz é: faz o seguinte, entra pro teu quarto e ora pro teu pai que te vê em secreto. E aquele que te vê em secreto vai te responder em secreto. Então, com sabedoria, repreenda mesmo, mas com sabedoria. Não é para você olhar para o teu patrão amanhã, segunda-feira, chegar no trabalho, já olhando de rabo de olho. A gente vai chegar amanhã no trabalho, já olhando de rabo de olho. Está chegando no trabalho, ó. Está vendo ele chegando no trabalho, com a pasta na mão, alguma coisa assim na mão. Está chegando no trabalho. Aí o patrão está ali na frente, ó. Você conhece essa bagagem? Você é da sua pastinha. Não sei se você está dando um contra mim. Não sei que é você que impede o meu salário de aumentar. Tem sabedoria, né? Tá com luta no trabalho, abaixa tua cabeça na mesa lá e fala com Deus. Vai no banheiro, tranca a porta, fala com Deus, repreende esse espírito. Né? Não é para chegar pro seu amigo de trabalho, quietinho, tá lá sentado na mesa dele, você chega por trás dele assim, sem ele perceber, vai no ouvidinho, espírito maligno, que hoje não passa. Ele tá aqui sobre mim. Não pode. A cotovelada, mas assim, pastor, essa casta só sai com jejum, né? É sabedoria. Exerça a autoridade com sabedoria. Quando a gente acredita naquilo que a gente fala, a gente vive como se a resposta já estivesse a caminho. Olha que coisa gostosa. Bota lá na tela, deixa na tela ali o Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, 23 e 24. Deixa no telão esse versículo aí para mim, por favor. Não tira mais não. Quando a gente acredita naquilo que a gente fala, quando a gente acredita na nossa oração, a gente vive como se a resposta já estivesse a caminho. É. Será que você pode levantar a mão e dizer assim: eu sei que está a caminho? Levanta sua mão e diga assim: minha resposta está a caminho. Diga: o milagre de Deus está a caminho. A resposta de Deus para minha vida está a caminho. A minha vitória está a caminho. Eu sei. Deus está. Olha o 24, me diz, versículo 24. Bota o 24. Portanto, lhes digo: tudo que você pedir em oração, creia que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém. A sua resposta está a caminho. Quando o teu vizinho diga para ele assim: a tua resposta está a caminho, meu irmão. A tua oração está a caminho. Está a caminho da tua resposta. Agora, para terminar, eu não vou terminar muito para cima, eu vou terminar, pelo contrário, fazendo você refletir um pouco. Porque eu cheguei à conclusão, eu cheguei a uma triste conclusão, triste, muito triste conclusão, de que Deus não responde a nossa oração por falta de fé. Deus não responde às nossas orações por falta de perdão. Olha o que diz o versículo 25, o porque a maioria das pessoas só lê até o 24. Mas Jesus vai nos ensinar o terceiro princípio. E o terceiro princípio é esse: não tenha pressa de orar se você não estiver disposto a perdoar. Ai, Jesus. Vai doer agora. Está preparado? Vamos terminar bem? Amém? Vamos terminar bem? Vocês me amam? Diga comigo assim: eu não posso ter pressa de orar. Se eu não estiver disposto a perdoar. Olha o que Jesus nos ensina, versículo 25. Leia comigo, bem alto. Vamos lá. E quando? Respostas. Deus está pronto para responder suas orações. Deus está pronto para responder as nossas orações. Mas infelizmente, Deus olha para nós e vê em nós uma fonte pronta para jorrar, uma suja de amargura, de rancor, de ressentimento. Quantos estão aqui, ó? Você está orando, você está dizendo: não aguento mais, Deus demora, Deus demora, Deus demora. Deus não está demorando nada. Quem sabe não é um perdão que está agarrado aí dentro que você não liberou até hoje. Quem sabe não é um perdão que você ainda não pediu. Ou quem sabe não é um perdão que você precisa liberar sobre alguém. E porque não libera, a própria palavra de Deus diz. Ou você acha que Jesus colocou esse versículo aí à toa? Sabe por que Jesus colocou esse versículo? É porque, sabe por que Jesus disse isso, né? Ele colocou esse versículo, mas sabe por que ele disse isso? Logo depois que ele inflamou as pessoas de fé. Olha como é que você estava cheio de fé quando eu comi até agora. Até agora ele estava, ó, glória, aleluia, está vindo, está a caminho. Aí sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabe, Jesus é o princípio, o meio e o fim. Ele sabe que a fé, a esperança e o amor são as três fórmulas para Deus atuar na vida de uma pessoa: através da fé, através da esperança e através do amor. Mas de todas elas, o que permanece e é maior é o amor. Jesus viu os discípulos dele, estava tudo empolgado, tudo querendo sair para pregar, mas de repente ele olhou e falou: não, tá faltando, se faltar amor, falta tudo. Perdão. A falta de perdão talvez seja o principal motivo. Não é porque você não sabe orar, não. Porque até nas nossas fraquezas, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Quando a gente não sabe o que orar, o próprio Espírito Santo intercede por nós. Não é por falta de orar, não, pastor, porque eu não sei orar, não, não é isso, não. Muitas das vezes é por falta de perdão. A gente culpa Deus pela demora das nossas orações, mas a gente não está pronto a perdoar, e muito menos a pedir perdão. Que dificuldade que a gente tem de olhar e dizer: eu vou até ele e vou pedir perdão. Eu vou até ela e vou clamar o perdão. Que dificuldade. A gente prega e vive como se fosse uma família. Mas que família é essa que não tem a sinceridade, a humildade de ir até aquele que errou e confessar: irmão, me perdoa, eu estou aqui reconhecendo que eu errei. E que amor é esse que não reconhece e não recebe o perdão do irmão? Não, irmão, olha só, essa frase aqui é do capeta, presta atenção: eu até te perdoo. Como assim que eu até te perdoo? Você era um pobre, uma pobre, uma miserável, uma imunda, uma pecadora. Jesus nunca falou isso para você. Pelo contrário, ele abriu os braços e disse: venha do jeito que você está, que eu te recebo com amor. Porque a gente pode ser assim com as pessoas? Com o coração tão fechado, tão duro. Mas hoje, no nome de Jesus, Deus nos trouxe aqui nessa noite. Diga comigo assim: Deus me trouxe aqui para liberar. Diga assim: para que eu possa liberar essa raiz de amargura, de rancor, de ódio, de falta de perdão que está no meu coração. Diga bem forte: eu declaro que a partir de hoje serei livre para entrar de liberação de oração que eu já vivi. minha vida. Se você crê, aplauda aí no seu lugar, diga amém. Glória a Deus. Seus olhos aí no seu lugar, eu quero só orar rapidinho. Eu queria orar. Quero orar para que Deus nos leve a viver desse jeito aí, igual o proprietário do veículo LBW. Deus nos leve a viver desse jeito, com o coração cheio da fé de Deus. Quantos querem viver cheio da fé de Deus aqui? Levante a mão e diga: eu quero, em nome de Jesus. Que Deus nos leve a viver crendo naquilo que a gente vai orar, crendo naquilo que a gente vai falar, que a gente possa ter uma vida de oração com fé naquilo que a gente faz. A gente não possa viver uma vida de qualquer orar, passar tempo aqui não. Que principalmente a gente possa ter um coração livre para perdoar, para amar. Até a música do Cabelo que é tão gostosa: perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado. É bonito isso, fala isso. Será que você pode orar isso? Perdão, perdão. Olha para o seu irmão, diga melhor: quero te pedir perdão. Aí ele chega: papai, papai, papai, papai, pode falar, o que foi? Eu que sou mau, que sou ruim, eu dou atenção para o meu filho, entendo como é importante dar atenção para o meu filho, como é importante na formação dele ter a minha atenção, saber que ele tem um pai, alguém que ele pode parar, está sempre pronto para ouvir o que ele tem a dizer. Imagina Deus quando olha para mim e para você. É lógico que Deus para para te ouvir. É lógico que Deus dá a atenção que você tanto precisa, é lógico. A questão não é o que Deus faz, a questão é como está o nosso coração. Aí no seu lugar, eu não conheço a maioria das pessoas aqui, a gente não convive, a gente não vive junto. Alguns a gente até vive, mas a grande maioria, a gente tem a vida amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, daqui a pouco você vai para casa e vai viver a sua vida normal. A gente não tem tempo para se ver dentro de casa, para ver como é que a gente é no trabalho. Mas você sabe da tua vida, você conhece como você chegou aqui hoje. Por isso, nesse momento agora, eu queria pedir o Ministério de Louvor para estar tocando bem baixinho. Nós vamos orar. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, antes de você pedir qualquer coisa para Ele hoje. Depois a gente vai fazer outra oração. Mas antes de você pedir qualquer coisa, se existe algo no teu coração que trouxe amargura, rancor, uma falta de perdão, você vai liberar isso agora no nome de Jesus. Você vai ser liberto, liberta desse rancor agora, dessa raiz agora. E eu profetizo para que Deus venha secar essa amargura desde a raiz. Assim como Jesus profetizou sobre aquela figueira, e aconteceu. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Faz a sua oração diante de Deus agora. Antes de você pedir qualquer coisa, tira esse peso do teu coração. Tire essa sujeira do teu coração. Você não aguenta mais carregar isso. E nem vai aguentar. Isso vai ser um tormento para você o resto da vida. Isso vai ser uma nuvem negra carregando, te levando junto com você, que vai te impedir de ver e de viver o sobrenatural. Joga isso no chão hoje. Joga isso nos braços do Pai hoje. joga isso nos braços de Deus, diz: Deus, eu não aguento mais essa amargura que eu carreguei até hoje, esse rancor, esse ódio desse pai que eu tive, dessa mãe que eu tive, desse irmão, desse amigo, dessa amiga, dessa pessoa que me machucou, dessa pessoa que me defraudou, dessa pessoa que arrancou o que eu tinha. Ore no seu lugar e peça isso a ele agora: Deus, me livra disso, me liberta disso nessa noite. Faz a tua oração diante de Deus, quebrando o teu coração diante de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra sobre o vale de ossos secos. Sopra sobre o vale de ossos secos, Deus. Você pode ir nas suas mãos aos céus e liberar.